Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, e para todo mundo pelo site da grande rede Atlântida de rádios, que é o atlântida.com.br. Ó, muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência. Nós sabemos que você faz coisas horríveis para estar conosco às 13 e às 18. Muita gente engana o próprio chefe, amigo. O chefe tá lá olhando de longe, o cara tá aqui, ó, só na risada. E o chefe não sabe o que que é. É o funcionário feliz, chefe. É o Pretinho Básico. Estamos chegando com a telefonia Big da Milena Moda, está nas ruas. E aí, Maurício Amaral? Tá muito bem, cara. Que beleza, Maurício muito Amaral. Bem. E aí, Porazinho? Tudo ótimo, meu brother. Tudo certo. Tudo ótimo, rapaz. E isso tu, aí. KG? Tudo tranquilo. Que beleza. Que beleza. Que beleza. E aí, Geizinho? Tá ligado, Geizo? Tá ligado, sério. Fala comigo, tá ligado? Tá ligado. Não, não consegue. Pergunta pra mim se eu tô ligado. Tá. Não, cara. Tá. A TV tá ligada? Certo, meu. Não, tá desligada. Ah, desligada. É que se tivesse acesa, estaria apagada. Ah, eu acho que não está totalmente perdido aí no Geizo. Desligado não, ele consegue. A gente pode buscar fonoaudiologicamente falando o Geizo. Sabe que o Geizo, com esse jeitinho dele, ele tá arrasando, cara. Tá abalando corações. Eu estive com o Geizo. Preferências do Porã. Eu estive com o Geizo em Caxias do Sul. E o Geizo é sucesso entre homens, mulheres e homossexuais. Inclusive mais entre os homossexuais, né, Geizo? Ah, que os caras vêm falar comigo, os caras enxergam em mim, assim, a visão dos infernos, assim. Eu também. Os caras vêm embaixo, seja modesto. Ah, tá muito trita, meu, são teus fãs. São teus fãs. E o amigo do Geizo, o Duda Garbi, é o Cacá do Pretinho Básico. O bom moço, né? É o Cacá, cara. Por falar nisso, cara, legal, a estrela móvel do Pretinho Básico de hoje, a falar nisso que eu digo, o sucesso. Sim. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem galpão crioulo que acorda o sul do Brasil, domingo, bem cedinho na RBS TV. Neto Fagundes! Fala, meu compadre! Vamos falar sério, porque tu sabe que na volta tem gente que não fala sério, né? Tem, sim, muita gente. Mais gente que não fala do que fala sério. Bem mais. Que não tem gente. Silêncio, meu. Olha aí. Estamos aí. Não dá, cara. As últimas faisquinhas aqui. Os flares. Beleza, meu compadre. Véspera de feriado. É nóis, meu compadre. Vai sair ou vai ficar por aí? Eu tenho show em Lages amanhã, Santa Catarina. Que Lages? No Recanto do Pinhão, que é uma casa da RBS TV. Né? De Santa Catarina. Pinhão, né? Entenderam, né? Entenderam. É claro, Recanto do Pinhão. É um espaço lá da RBS, né, Magnata? É isso aí, Magnata. Eu tô ligado, já fui muito. Vai ter Mariola, Paulo. É que tá acontecendo a festa nacional do Pinhão, uma baita festa. A festa racional do Pinhão, né? Festa nacional. Isso aí, é beleza. Não, eu gosto muito dessa época de festa junina, tem muita rapadura. Rapadura, sabe que é rapadura? Rapadura, fogueira, mariola, mandolate. Muita lenha pra botar na fogueira, né? Camarão. E aquela coisa, camarão é no verão, guri. Tu não sabe das coisas, cara. Não tem camarão em festa junina, Magno. Fala assim pro teu filho, Paulo. Não, fala aqui assim vocês dois, vamos ficar quietos, vamos deixar o Feita tocar o programa. Ouve o vovô aí, tá obrigado, bom, Paulzão. Bom. Fala aí, Mr. P. Oi, tudo bem, boa tarde. Tudo beleza. Boa noite. Resolvi ser mais um na torcida do Peñarol. Olha! E aí agora decidi, vamos twittar, inclusive, depois vim com a camiseta da torcida. Que ridículo. É um ridículo, Mr. P. Ele tá vestindo a camiseta do Santos, amigo ouvinte. Ridículo, meu. Não, mas eu tô falando. Essa camisa é do Santos, não é do Peñarol, cara. Mas deixa eu explicar. Desde 2006 que eu decidi torcer pra alguns times, eles perdem sempre. Ah, é o Mick Jagger. Em 2006 começou com São Paulo. Depois o Barcelona. E assim vem. Inclusive o mais recente foi o Curitiba. E o Mazembe. Não, ele torceu pro Inter. Ele torceu pro Inter. Claro, aquilo ali eu olhei. Tanto é que quando deu 1-0 eu saí de casa, porque eu pensei, eu vou começar a torcer. Antes que eu comece a torcer, eu vou sumir. E agora o recente foi o Curitiba. Sim, camiseta e tudo, vocês viram. Sim, também. O que aconteceu? Torci pro Curitiba. Quem foi o Curitiba. Então hoje eu botei a camiseta do Santos. Tá bom, tem torcido pro Grêmio ultimamente um muito, monte. Tá bem defendido, Pedro. Tá bem defendido. Agora notado, gostei. Uma boa tese. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de feriadão. A Gol Linhas Aéreas vai lançar voo direto entre Porto Alegre e Santiago. Santiago do Chile, vai ser até, a partir do dia 7 de julho. Dessa forma, quem sair de Porto Alegre não vai mais ter que ir a São Paulo para depois voltar para o Chile. É ridículo, né? O percurso Porto Alegre-Santiago terá duração de apenas 3 horas e 13 minutos e vai reduzir pelo menos 2 horas no tempo de viagem exigido pelas opções atuais. Que bom, hein? Tinha um voo da Varig, né? Porto Alegre-Santiago. E vai ter conexão Floripa-Porto Alegre-Santiago também. Semanal. Boa. Então, quem vem de Floripa já vem direto pra Porto Alegre também, não precisa ir a Guarulhos. Sensacional. É Floripa, Porto Alegre e Santiago. Só não ir a Guarulhos já é, de meio caminho percorrido, né, cara? O Hospital Universitário aqui de Floripa precisa com urgência de doadores de sangue tipo A e O negativo. Tipo B. O serviço de hemoterapia. É que eu corri os olhos para a notícia de baixo que tem a expressão homo, enfim. Opa. O serviço de hemoterapia está sem bolsas de sangue desses tipos, os tipos A e O. Vamos se mexer aí, galera, de Floripa. Feriado pintando, né, cara? Sim. Aumenta o número de acidentes, cara. Pô, tem que doar, tem que correr pro banco de sangue aí mais próximo e vamos doar sangue aí, gurizada. O Hospital Universitário possui diversos pacientes internados necessitando de transfusão. Quem quiser doar deve levar documento oficial de identidade com foto, estar bem de saúde e ter entre 18 e 65 anos. Pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum e evitar ingerir alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Querem baixar a idade mínima para doar sangue para aumentar o número de doadores. Querem baixar para 16 anos. Uhum. Que tem. A pessoa tem possibilidade com 16 anos já de doar sangue, tem saúde para isso. A partir dos 16 já pode fazer muita coisa, inclusive doar sangue. Eu sou a favor. Será que é diz respeito à saúde da pessoa ou à responsabilidade de responder pelos seus atos lá? A maioridade 18. Pois é. Eu imagino seja em função disso. Uma criança é meio arriscado. Sim. Mas eu acho que essa lei dos 18 é em função muito da maioridade. É. Como o 16 já pode votar, vamos liberar também pra doar. Isso aí. Vai aumentar um monte, né? Muita gente. É, até porque são esses os mais envolvidos na maioria das vezes. É verdade. Vereadores de São Paulo discutem criação do Dia do Orgulho Heterossexual. Aê! Cara, foi sozinho. Não, peraí, vocês não acham uma boa? Cara, não, peraí, só um pouquinho, cara. Qual é o teu orgulho em ser heterossexual, muito porra? Muito orgulho, cara. Eu sou quase uma exceção nesse mundo de hoje, velho. Como assim, porra? Como tu não vai ter orgulho? Tem muito mais gay do que heterossexual hoje em dia no mundo. Mas aqui tem algum, né? Não, então peraí. Aqui tem, mas não é uma exceção nem aqui. Aqui tem, mas eu não vou dizer. Word, mas não tá, parece que tá na Europa. Bom, continuando aqui, porazinho. Sim. Continuando aqui, há 4 dias da Parada Gay, um dos maiores eventos da capital paulista, o vereador evangélico, tem que salientar, claro, que ele é evangélico, claro. O senhor Carlos Apolinário, do DEM, Apolinário. Dos democratas, que há 3 anos é contra a realização da parada na Avenida Paulista, apresentou, parece que era um homofóbico, cara. Tá fazendo a polinagem. Apresentou, trampolinagem. Ele apresentou o projeto que cria o Dia do Orgulho Heterossexual a ser comemorado em todo o terceiro domingo de dezembro. Ó, legal. Ah, ridículo, né? Que dia hoje? Ridículo, que perigo isso. Isso pode gerar uma agressividade entre as pessoas. Então, tem o dia da consciência negra, é o dia da consciência branca. O dia do que isso? Sim, é porque diga-se ele passar, é exatamente um belo exemplo. Todo dia que tem motivo de orgulho ou de conscientização é porque um dia ele foi discriminado. Exatamente, por isso se levanta uma bandeira. Exatamente. Então de uma normalidade. Eu vou criar aqui o dia do orgulho gordo, cara. Porque hoje em dia o bullying é com o gordo. Foi-se o tempo que o bullying... Bom, né, cara, claro, continuam os vários tipos de gordo, de bullying. Sim, cara, mas hoje em dia o bullying da atualidade é o bullying contra o gordo, então, cara. Então, aliás, pô, eu vou pegar o teu gancho pra decretar aqui no programa o fim da brincadeira gorda. Acabou agora a brincadeira com as gordas no programa, certo? Fechado? Aquela do Davi. Isso aí, acabou. Acabou agora. Acabou. Não brincaremos mais de ligar para meninas e chamá-las de gorda. Cara, corno. Quero pedir corno, continua. Corno. Porque corno não ofende. Não. Gordo, não, não. Gordo não humilha. Corno, perdão. Corno não humilha. Corno não passa de uma brincadeira de moleque nossa aqui, de guri para com guris. A gente, tanto que a gente só liga pra mim, pra conhecido. Nunca vai ser. Agora, gorda, velho, humilha, discrimina. Não precisamos. E outra, uma mulher que tem 40 quilos, ela se acha gorda. É verdade, cara. Ela se acha gorda. A maioria das mulheres. Não dá pra ter 40 quilos e 1,10m, né, porra? É, pois é. Ela vai ter que se achar gorda. Aí tem que concordar com ela. Aí ela vai ser filha do Rolando Boldrin. Combinado, queridos? Então não brinca assim mais de gorda aqui, eu tá? Eu acho legal, cara. Desculpa a nossa querida Tânia Carvalho, que recebeu e que não é gorda, né? Do dia da ligação, até agora não comeu mais nada. A Débora Oliveira, que também recebeu uma ligação e que não é gorda também. Sim, quem mais que recebeu? A Rodaica, que foi a primeira, mas uma das três meninas que receberam a ligação e que também não é gorda. Sim. Um trio de mulheres bonitas. E eu quero aqui aproveitar o programa e mandar um beijinho bem gostoso e bem lambuzado. Pra quem, porra? Pra todas as gordinhas do sul do Brasil. Que nos escutam. Cara, é muito louco. Que nos escutam nesse momento. É bem lambuzado, a coisa mais natural do mundo. Porque é aquela coisa, né, Pedro? Como a gente sempre fala aqui no programa. Vamos comer o X? Vamos comer o X. Vamos tomar uma cervejinha? Vamos tomar uma cervejinha. Vamos comer a pizza da queijo? Vamos continuar o roteiro. Vamos, Mateuzinho. Eu só vou fazer... É a melhor coisa do mundo, rapaz. Vou fazer um pedido para as gordinhas e não sei os gordinhos porque eu não costumo ficar ali sentindo o aroma, mas eu vou fazer um pedido para as gordinhas: usem perfume, se for o caso, de doce, bem pouquinho, mas de preferência não. Não só doce, qualquer perfume mulher acha que tá, ela tem que virar o vidro pra ser notada. Não precisa, amiga. Nas gordas fica acumulada nas dobrinhas, né? Elas transpiram, tem um suador e aí o doce vem demais. É que elas colocam proporcionais. Não é só pras gordas, é? Não, exato, qualquer mulher. Mas é que a pessoa... Qualquer mulher. Mas é um pedido, mas sou eu que tô falando. É um pedido, tá. Não é o programa. É a opinião do programa. Ô, Ganso, libera a bola. Por falar nisso, recebo agora um torpedo do Potter, e o Potter diz o seguinte: por que ele não tá aqui, aliás? Porque não é dia. Ok, obrigado. Eu desculpa ter nascido, Amaral. Maurício tá bravo, Desculpa, Maurício. Olha só, o Potter mandou aqui. Tá entrevistando o Lins. Vai ter também pedido de pegar menos no pé do Lins. Né? Vai ter. O Potter tá mandando aqui o torpedo. Acabei de lançar a hashtag Afogar o Ganso no TT. Aê. Ou no Twitter, né? No Twitter do PB. Fala no ar. Então estamos falando no ar. O Potter... Afogar o ganso. É uma ganso boa oportunidade hoje de afogar o ganso, né? Então é hashtag Neymar Caicai e afogar o ganso. Muito bom. Afogar o ganso, gordinha. Agora, a torcida santista ia vir mais fosse ganso neles, alguma coisa assim. Não, mas nós não queremos a torcida santista, nós queremos as outras. Não queremos o TT. Todas as outras, não com a do Santos, né? Só a do Santos não leva pro TT. Ah, então. Hein, o ganso? Tá bom, eu larguei a bola, desculpa. Homem usa poodle para agredir mulher. Esse e é o cara. Cão morre em Caxias do Sul. Mas o que é isso? Eu vou tentar ali com o poodle pela cabeça. Aqui ele não morreu, o poodle, tadinho. É um poodle ou uma galinha? Tiro certeiro, né? Um tiro só, acabou. Continuando aqui, segundo a delegada que atendeu o caso, a mulher relatou que o marido usou um cachorro da raça poodle que pesa mais de 2 quilos para agredi-lo. Que bárbaro. Tá, mas foi tipo... Imagina, cara. Não, peraí, foi tipo a Mônica. Eu vou tentar assim, a Mônica com Sansão. Deu de pudo na mulher, cara. Isso aí, cara. Olha que loucura. Eu tô rindo, desculpa, mas é que é no mínimo engraçado. Opa, desculpa. É, porque bizarro, tu não é o poodle, né? O poodle não gostou nada disso. Bom, então, cara, o poodle morreu, cara. Batendo em sua cabeça com o animal na noite de ontem. Caramba. Ele deu duas batidas na cabeça dela, daí o cachorro morreu durante a agressão. Tu imagina a raiva que esse cidadão tava da mulher e do poodle. É verdade. Da mulher a gente entende, mas do poodle. Tadinho do poodle, né? Coitado do poodle. Coitado do bicho, cara. Então agora a expressão é dar com o poodle morto na cabeça da pessoa. Dá com o gato morto. Coitado do poodle. Dá com o poodle morto. Desculpa a gente estar fazendo onda aqui, mas é que a notícia é engraçada, né, cara? É. A polícia ainda não sabe o que motivou as agressões. Homem não foi preso em flagrante, porque afinal de contas, né, não, cara? Não consta na lei, né? Vai matar o poodle, ele queria comer o biscroque do. Não pega a comida dele. Matar o poodle não é flagrante. Não, é que matou não. O poodle, não, é que, cara. Não, a violência está em batendo a mulher. A violência está em batendo a mulher. Ah, não tinha percebido, desculpa. Claro. O que a mulher fez para que isso aconteça, a gente não sabe, mas deve ter sido uma coisa horrenda. Ah, é verdade. É? É. Sei lá, tipo... Tem umas loucas que não se comportam. Deve ter... Pra levar uma puldada. Uma puldada na cabeça, mano. É ruim, é? Feriado prolongado deve ser de tempo instável. Ei, e muita... Eu disse muita chuva. Na quinta, por exemplo, amanhã vai chover o dia inteiro. Ah, não. Oh, beleza. Sexta-feira segue chovendo e as temperaturas caem um pouco com a aproximação de uma frente fria. Meu Deus! No sábado, o domingo começa a melhorar na fronteira com o Uruguai. Se Deus quiser, estará em festa no final de semana. E o ar seco vai limpando o tempo durante o fim de semana. É possível que já no domingo à tardinha abra o tempo em Floripa pra galera aproveitar a reba do feriado. Olha, brincadeira. Aí. Que é isso aí. É isso aí. Tem ideia de como vai estar o tempo sábado em Carazinho, que sábado vai receber o DJ Porã? Vai estar muito bom, cara. Vai estar abrindo, vai estar bom demais. Beerside, Carazinho, DJ Porã. Grande bom. Abraço a Beerside, baita coisa. Casa de Carazinho. Muito bom. Demais. Então tá. Se fosse melhor, se tivesse o Geis. Em frente ao Hotel do Baixinho. Essa vez eu vou. Isso mesmo, em frente ao Hotel do Baixinho. Vou solo, Geis. Tá bem, queridos, eram esses os destaques comentados do Clique RBS neste início de feriadão. Aliás, neste momento passam... Pô, trancou o computador aqui. Daqui a pouquinho a informação de quantos carros passam na freeway, no pedágio, deslocando pro litoral ou Santa Catarina. Manda aí, Mr. P. Uma senhora muito fina, muito elegante, entra numa concessionária de carros importados, olha ao redor de um carro, acha o carro perfeito, fantástico, começa a examinar ele todo e de repente inventa de dar uma inclinadinha pra sentir o revestimento de couro ali... E no que ela dá aquela agachadinha pra olhar. Ah, não! Envergonhada, nervosa, dá uma olhada pra ver se alguém notou o pequeno acidente que aconteceu, esperando que, obviamente, nenhum vendedor aparecesse naquele momento. Porém, no que ela vira a cara pro outro lado, o lado oposto, atrás dela. Bom dia, senhora. Como posso ajudá-la hoje? Puta, ela totalmente sem graça pergunta. Tudo bem? Eu meio sem jeito, tentando disfarçar. Eu estou interessada neste carro aqui. O senhor pode me passar algumas informações, tá? Para dar uma amenizada na coisa? Vai, aí o vendedor responde. O cara se abanando, né? Sim, claro que sim, minha senhora. Esse carro é um Bugatti Veyron. São 1.400 cavalos de potência. Que motor isso? De 16.4 cilindros que pode chegar a 439 quilômetros por hora. Sim, tu pode atochar tudo isso pra mulher que ela não sabe nem o que tá falando. Isso aí é inviável e improvável. E assim foi indo. Foram produzidos apenas 4 exemplares desse carro aqui, em homenagem ao Bugatti Type 35. Uhum. Que entre os anos de 1924 e 1934 venceu cerca de 2.000 provas que participou, para ter uma ideia. Nossa senhora. Para aumentar a potência de 1.001 cavalos para 1.400, foram feitas algumas alterações no propulsor e mudanças na carroceria, onde foram colocadas uma liga de carbono e alumínio que deixou o carro 100 quilos mais leve. Ah. Mas, resumidamente, se a senhora peidou só tocando, vai se cagar dirigindo. Ai, amiguinhos do Pretinho Básico, 6:20. Vai daí, Cagezinho. Boa tarde a todos do PB. Boa tarde, Cagê, como é que vai? No programa de hoje, às 13 horas, no comentário sobre Van Gogh, falou-se sobre loucos. Que os loucos de hoje, na sala de aula, amanhã podem ser pessoas geniais e super importantes para a sociedade. Sempre escuto PB enquanto levo meus filhos para o colégio. Primeira meia hora do programa das 13 horas. Na verdade, pessoas como Van Gogh, citado hoje, Albert Einstein, Isaac Newton e Mozart, entre outros, citados por vocês e falados por todos, tidos como loucos, são apenas pessoas que, segundo relatos, foram tidas como portadoras de distúrbios do espectro do autismo. Que, para os padrões da nossa sociedade capitalista, são realmente vistos como esquisitos, loucos. Existem pessoas autistas com alto grau de funcionabilidade. Sim. Que conseguem desenvolver grandes aptidões em uma determinada área. Sem dúvida. Com melhores resultados do que nós, normais, entre aspas. Verdade. Né? Existe um filme chamado Rain Man, que a gente falou aqui esses tempos, inclusive, com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, mostrando e descrevendo um pouco da vida de uma pessoa com esse distúrbio. Porém, como nós, normais, não existem dois autistas iguais, comprovando que os gênios citados acima citados acima, não desenvolviam as mesmas aptidões, porém, as faziam de forma brilhante. Não sou conhecedor nem estudioso da área. Sou apenas um pai de uma criança autista, que se interessa em conhecer um pouco mais das não limitações, mas das aptidões de seu filho. É isso aí, parabéns. É fantástico o universo deles, pois eles, diferente de nós normais, não dão importância às futilidades e irracionalidades do ser humano, pois para nós ser normal é ter inveja, ter dinheiro, ser violento, e para eles não. Concordo com vocês que aquele amigo de turma esquisito, retraído, parece ser louco, mas é um autista, na maioria das vezes, e muito provavelmente desenvolverá aptidões que nós normais jamais vamos conseguir. De forma alguma estou criticando, mas tentando colaborar com a minha simples vivência com o autista para melhor esclarecimento de todos. Meu filho Arthur tem 3 anos e meio e desde os 2 anos foi diagnosticado o autismo. Garanto que ele será melhor do que eu, pois ele não dará importância às futilidades descritas acima que eu normal dou. Muito bom o e-mail. Muito abraço, cara. Bom, e excelente. Parabéns pelo sucesso do PB, Luiz Eduardo Schmidt, Luiz Eduardo, de Jaraguá do Sul. Demais o demais o e-mail do cara. Bacana. Isso aí. Chega a ser meio emocionante, assim. É verdade. E aí, ô abobado? Pra que era? Beleza, gente? Beleza, meu. Eu olho pra ti e fico pensando. Por quê? Por que, Tarada? Why? Por que que nasceu assim, Tarada? Por quê? Por que isso, meu? Tarada. Eu vou chamar o seu Paulinho Brito, que tem uns gols aqui, meu. Quem? Paulinho Brito. Chama o Paulinho Brito. Chega aí, Paulinho Brito. Entendi, Paulinho Brito. Fala, Paulinho. Boa tarde, olha, tudo belezinha? Tudo belezinha. Olha, temos uns gols aqui. Para homenagear alguns dos ícones do futebol no nosso estado, eu gostaria de ouvir os gols do Gauchão no Globo Esporte com a narração do Paulinho Brito. É, quem tá mandando é o Cléo Júnior, então é o seguinte. No estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Esportivo abre o marcador com o Van Dijk, No segundo tempo, o Glória chega ao empate. Sabe quem fez? Marcos Toloco, é bom esse Marcos Toloco. Final, 1-1. Nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, o Inter de Santa Maria sai na frente com o goleador Badico. É bom esse Badico. O Avenida empata com Aládio para a festa da torcida do Avenida, que é muito grande. Eu sou do Avenida, Brito, né? É Avenida, Brito. Olha a Débora de Oliveira, a informação. Ô, Brito, definidos os dois finalistas da Libertadores, Brito. Penharol e Santos, Brito. Sempre com a informação na ponta da língua. Essa é a Débora de Oliveira. No Vermelhão da Serra jogaram Passo Fundo e Santo Ângelo, e o Passo Fundo fez 1-0 com Ernestina. O Santo Ângelo empata com Evandro Brito. Todo Brito é bom de bola. Olha o Brito. É, e sabe mas quem o time fez... do Globo Esporte tomou uma sacola do time dos telespectadores. A gente sabia que ia perder, Alexandre. É, a gente já sabia o time. Uma brilhante atuação. Maurício Saraiva no gol é um troço assim, impressionante. É o nível do negócio. Todo Maurício no gol é uma temeridade. É verdade. É o mesmo. Gente, pelo carinho demonstrado. É o mesmo nível dos comentários. Feito! Não. Eu sei que não, eu tô brincando. Olha só. E sabe quem fez o gol da vitória do Passo Fundo? Paulo Gaúcho, velhinho, bom de bola. É bom esse Paulo Gaúcho. Era isso, manda um feito pra minha mulher, Mariane. Grande abraço. Muito bom, Paulinho Brito. Vai daí, meu compadre. Neto Fagundi. Não, vou passar a bola pro Nego Velho, então. Opa, pode ser? Então passa pro Nego Velho. Eu às vezes me confundo, acho que vocês são a mesma pessoa. Alô? É da recepção, querido? Eu queria falar com alguém que me desse informação sobre um paciente. Eu quero saber se uma certa pessoa tá melhor ou piorou, querido. E qual é o nome do paciente? É, o nome dele é Celso, tá no quarto 302, querido. Celso. Momentinho que vou transferir a ligação pro setor da enfermagem. Bom dia, sou a enfermeira Lourdes, o que deseja? Eu queria saber, querido, as condições clínicas do paciente Celso, do quarto 302, por favor. Um minuto, vou passar o médico do plantão. Alô, aqui é o doutor Carlos, plantonista. O que posso ajudar? Olá, doutor, tudo bem, querido? Eu preciso de informação sobre a saúde do Celso, que está internado há 3 semanas no quarto 302. Ok, senhor, vou consultar o prontuário do paciente. Um instante só. Aqui está, deixa eu só ver aqui. Ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e o pulso estão estáveis, responde bem à medicação prescrita, vai se retirar do monitor cardíaco até amanhã. Continuando bem, deixa eu ver aqui, o médico responsável assinará alta em 3 dias. Ah, graças a Deus, as notícias são maravilhosas, né? Que alegria. É, pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo ao senhor, né? Certamente alguém da família. Não, sou eu mesmo, eu que sou o Celso. Eu tô telefonando aqui do quarto 302 mesmo. É que todo mundo entra e sai aqui desse troço, desse quarto, e ninguém me diz porra nenhuma. Eu só queria saber como é que eu tô. Agora que eu tô bem, vamos embora dessa merda. É um nego mesmo total, né, cara? Tchau. Fala, meu querido Porã. Aí a bichinha. A bichinha, é uma piada. A bichinha é uma piada. Piada velha do Porã. Apoio! Restaurante Merci Beaucoup! Pra pagar tem que dar o cartão! Oba! A bichinha chegou pra jantar e perguntou: tem carne de sol? Só um pouquinho. De novo, A bichinha chegou pra jantar. É bicha língua presa, né? E perguntou: tem carne de sol? E o garçom: não. Tem sanguinho? Não. Flangue. Perguntou novamente: tem costelinha de porco assada? Novamente a mesma resposta do garçom: não. A bicha se irritou, começou a esbravejar e o garçom explicou que só tinha no momento caça e pesca. E a bichinha perguntou: qual a caça? Qual a caça no momento? E o garçom: só temos carne de viado. Ah, então pode trazer, é cobra engolindo cobra. Ô, Manozinho! Oi! Eu tenho um troço pra falar aqui. Tell me, baby. É, pra galera que tá pensando em fazer vestibular neste inverno que começou ontem, que é um curso na área da saúde. Oh. Fique ligado, porque agora em Porto Alegre tem a Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus. Feito. Uma parceria de duas grandes referências do mercado pra trazer até você cursos com perfil diferenciado, conteúdo e muita prática profissional. A escola oferece as graduações em enfermagem e nutrição, e para quem já está no mercado e quer se aprimorar ainda mais, tem também o mestrado profissional em enfermagem e o MBA em gestão de negócios em saúde. Todos os cursos com aulas em Porto Alegre. Isso é importante dizer, porque a galera acha: ah, a escola Unicinos Mãe de Deus é em São Leopoldo. Não! As aulas são em Porto Alegre. As inscrições para o vestibular vão até o dia 29 de junho e também estão abertas as inscrições para a pós-graduação, mestrado e MBA. Acesse então unicinos.br/Escola Superior de Saúde e inscreva-se já. Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus, sua educação nunca esteve tão bem cuidada. E muito obrigado aos queridos que nos escolheram, escolheram o Pretinho Básico para divulgar este baita produto, qualificado produto, para nossa qualificada audiência. 6h29, eu queria que vocês falassem mais um pouquinho aí, cara. Tem piada, vamos falar. Aí, Mr. P, manda aí. Nos preparativos para uma festa, homens e mulheres. Ah. Mulheres se preparando, roupa nova, uma dieta preventiva já de alguns dias. Meu. Bijuterias todas absolutamente novas, sapatos escolhidos a dedo, a hidratação no cabelo, é claro, fazer escova, fazer as unhas, esfoliação, depilação, maquiagem nova, enfim, a lista vai. Homens se preparando para a festa, toma banho. E olhe lá, né? Toma banho. Se tiver muito frio, não. É só uma aguinha no cabelo. Eu passo uma água no corpo. Da pia. Aí pergunta um vaqueiro pro outro: hey, John, por que você usa só uma espora, John? Well, Mike, eu acho que quando um lado do cavalo começa a correr, o outro lado vai junto, não? Ai, bebê. O cara chegou na lanchonete e perguntou: essa coxinha é de hoje? Não, de ontem, salada. Esse pastel é de hoje? Não, esse é de ontem também, salada. Mas esse empanado? Não, é de ontem, minha senhora, salada. Como é que eu faço alguma coisa de hoje? Vem amanhã, salada. A mulher do nego velho revoltada com o marido. Vem cá, nego velho, por que que tu não quer mais sair comigo nem com a mãe? Mas tu tá louca, querida? Não tá acompanhando aí a campanha do desarmamento? O que que é essa porcaria de desarmamento? Tá louca? A polícia vai me prender se eu sair com os dois canhão na rua aí? É como diz um amigo meu, cara. Mulher é que nem, mulher feia é que nem trator. É, não. Mulher feia é que nem pantufa. Que nem pantufa. Boa pra usar em casa. Mas pra sair, não dá. Ou que nem trator. Não, que nem passear de trator. Passear de trator. É. Como é que é? Passear de trator, é na como é que é? Na roça é bom. Feito! Na lida é bom, mas essa eu não lembro muito bem, vou aprimorar. Uma coisa assim, O trator é bom pra trabalhar e ruim pra passear. Isso. Mulher que nem trator. Maurício lembrou. Vamos lembrar, né, Magnata? Eu tô com a memória, ó. Eu tenho saudade da falecida. Tem saudade, né? Às vezes me dá uma saudade, mas logo passa. Sabe que eu nem lembro a cara da minha mãe? Eu nem lembro. É que são tantas, papai. Tu nunca me mostrou uma foto da minha mãe. Era pra não te assustar, né, filho? Ô, Paulzão, o que tu acha da tua nora, Paulzão? A Vesguinha, A Nega Guerreira. Vesguinha foi embora. A Nega Guerreira foi a melhor nora que eu já tive. É mesmo? Como é minha mãe, papai? Nega Guerreira ou Vesguinha? Tu não tem mãe. Eu quero te falar uma coisa, tu é o filho de uma sem vergonha. Tu não tem mãe, era sem vergonha, papai? Tu não tem mãe. Porque a Nega Guerreira era sem vergonha. Sabe que eu te peguei? O lance tá piorando, Sabe que eu te peguei quando a tribo foi tocar na Jamaica? Eu te peguei, tu tava lá. Reggae! Tava lá em três estados. Pauzinho adotado? Trenchitão, buscamos ele. Tava bem ranhento lá em Trenchitão. Então tinha que falar em inglês. Ô, família, família, obrigado aí, tá? Obrigado. Deixa eu fazer os classificados do Pretinho Básico aqui, querido. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas audiências, aliás, duas ofertas da nossa audiência, vendo casa na praia de Mary Light. Mary Light. A famosa Mariluz. Ah, tem uma estrela nessa praia. É o uma estrela de grande brilho e intensidade. Mr. P habita Mary Light. Muito tempo. Já. É no balneário Ipiranga, conhece? Olha, sim. É a parte, não é Beverly Hills. É do condado de Mariluz. Não é a Beverly Hills de Mariluz, né, pelo jeito. Ah, o Balneário Ipiranga é um sobrado de 180 metros quadrados, vale 135 mil, mas estou pedindo 100 mil. Olha! Mandar e-mail para vilmar_monteiro. Para que o Vilmar. É nome de nego velho, Vilmar. @terra.com.br. vilmar_monteiro@terra.com.br para comprar este lindo sobrado no Balneário Ipiranga, na praia de Mariluz. Acabou nossa praia, hein, guri? O Vilmar vai vender a casa lá. Ah, eu queria brincadeira, como é que nós vamos pra praia esse verão? E aí, galera do Pretinho, tô aqui pedindo ajuda de vocês pra conseguir vender o meu carro. É um Sandero Authentic 2009, quatro portas, vermelho 1.0, 16V. IPVA 2011 pago, pedindo 25.500, só vendo, não aceito troca. O carro pode ser financiado, pois está quitado. Preciso da grana para abrir um negócio aqui em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Sim. Aliás, um colega nosso foi fazer uma palestra em Itajaí e voltou de lá com a seguinte informação: todo mundo em Itajaí ouve o Pretinho Básico. Aí, todo mundo em Itajaí ouve o Pretinho Básico. Muito obrigado pela audiência aí, Itajaí. O cara vai abrir uma teleentrega de pizza em Itajaí com forno a lenha. Vai dar bem, hein? O e-mail então é sandero2009vermelho@gmail.com pra comprar o Sandero Authentic do cara. Que tá bem? Coisa. Quem tá comprando o apartamento em Itajaí é o Neymar. Neymar vai investir lá na praia. Mas é que ele tem um irmão que joga no. Não, no time Bruce, Itajaí. No Marcinho Luz. Marcinho Dias. Aí ele tá vendo um imóvel lá. Aliás, ele foi ao estádio, né? Ver o irmão jogar e o técnico manteve o irmão no banco até os 40 do segundo tempo. O Jô. Exatamente. Ô, meu, quem é que já pegou a... Posso falar? Pode. Quem já pegou a nova loira que chegou aí? Eu. É, não posso falar. Quero dar um toque, tô pegando. Não posso falar aqui em público. Cara, tô falando da Devassa. Peguei ontem. Cerveja bem astral, bem gostosa, bem gelada. Tomar uma Devassa hoje, hein? Tá todo mundo bebendo a Devassa, tá cheio de Devassa por aí. É, tem Devassa no bar, tem Devassa no supermercado, tem até Devassa na geladeira do Cagê. Tem. Não é, Cagê? Cheio lá. Aliás, tu podia ir até em casa e buscar essa Devassa. Mas sabe que no supermercado tem mais Devassa. Na zona norte agora tá cheio, mano. Ó, Devassa no copo, Devassa na mesa, não vem com outra não. Quer saber por quê? Que todo mundo tem um lado Devassa e acaba de chegar uma caixa pode de entrar, Devassa, por favor. Pode deixar aí, por favor. Obrigado. Quando... Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Muito bem. Quando chegará por isso que eu cigarro... vim a pé. Quer cigarro? Quando chegará cigarro. Caixas e mais caixas de cigarro, fala Alexandre. Que vem, não fala que vem. É, Alexandre, eu quero um cigarro. Não, aqui não se fuma. Ninguém do Pretinho fuma. O Nelson autorizou fumar em qualquer lugar no da programa, FDS. Inclusive, né? Essa pede pro Nelson me ligar, então. Vou pedir. Tá? Nelson, tu estás ouvindo? Tu estás... Todo mundo tá ouvindo. O Nelson sempre tá ouvindo. O Nelsinho tá ouvindo. Pele, o Nelsinho tá ouvindo. Pele, o Nelsinho tá ouvindo. Pele, o Nelsinho tá ouvindo. Pele. Que é a maior prova de que o doutor Nelson Sirotes, que escuta o Pretinho Básico, dia desses nos encontramos e ele me disse o seguinte. Que elegância, hein? Não. Casual, obviamente. Que o que o Nelson vai querer se encontrando comigo? No açougue, que ele vai ganhar? No açougue, domingo, meio-dia. Mais ou menos. Foi o Nelsinho tá pegando uma costela. Eu uma costela e ele uma picanha. Bom, e aí o doutor Nelson Sirotes que me disse o seguinte, provando que houve o Pretinho Básico. Pô, se parem de pegar no meu pé lá, né? Aí, a prova de que escuta, né? Isso no muro, né? Subiu no muro e disse, ô, para de pegar no meu pé lá, hein? São vizinhos, né? Show do intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta no seu radinho com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Aliás, mudou, passou o tempo e não só no seu radinho. Estamos também no seu computador, no seu telefone. Estamos de todas as formas muito perto de você. Muito obrigado pela audiência. 16 minutos para 7, doutor Alceu. É Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Vai tomar um JP hoje, doutor Alceu? Vai tomar uns dois dentro da final da Libertadores, doutor Alceu. Coisa Peter. Bem boa. Vamos, doutor Alceu. Doutor Peter, o Kavenak pediu para sair, doutor Peter. Pediu para sair. É verdade. Exatamente, marcou dois gols no Inter, doutor Pedro. O Cavegol, mas que barbaridade. E o Inter aceitou, doutor Pedro. Mas como é que não vai aceitar? Vai segurar? Com que argumento que vai segurar? Vai mandar o gringo embora. Esse cara vai terminar no Grêmio. Não, tá. É o típico negócio em que um busca o jogador do outro, né, independentemente se é Grêmio ou Inter. Oi, vai que mas ele explode no Grêmio. Pois exatamente, ele não conseguiu jogar por causa do Damião. O Damião estourou no Inter e acabou ofuscando ele, né, Calheiros? É real isso. O Calheiros está conosco. Ele é muito ruim, o Cavernário. Pois é, mas é o tipo de negócio que o outro. Mas é melhor que o Lins. Cara, é que o Viçosa estourou no Grêmio, cara, não tem lugar pra ele. É o Lins. É melhor que o Lins. O Calheiros lembrou. Só pode três estrangeiros, né? E o André Lima voltou a treinar agora, o André Lima e o Leandro. Teve um jogo treino, Grêmio e Juventude, foi 0-0. O André Lima e o Leandro voltaram a jogar, não sei se já podem estar liberados. O Leandro pode. O Leandro é o único que pode jogar domingo contra o Botafogo. O André Lima ainda mas não. O André Lima foi melhor que o Leandro. Eu fui lá agora ver o segundo tempo, o André Lima se movimentou melhor, foi pro pau. Inclusive, tava dividindo já normal. Deve entrar no lugar do... Lins! Isso, exatamente. Doutor Peter, jogaram de novo uma banana no Roberto Carlos lá na União Soviética, doutor Peter. Que é isso? União Soviética. É o racismo lá, ele tá jogando no Anzi. Hã? Anzi. No Anzi, no Anzi. É o nome do time, no Anzilo. E aí chama o Roberto Carlos de negão lá e joga o banana nele. Cara, não tem nem que comentar, não tem nem que dar notícia pra ele, não tem nem que dar espaço pra ele. É uma vergonha. É uma vergonha. E às 10 para as 10 da noite tem o Penarol com o Santo. Vamos afogar o ganso. O Penarol. Penarol, doutor. Mas você não consegue botar o N de nariz. Então é e Penarol. Sobre este N o símbolo tio, o sinal ortográfico tio. E daí, doutor Pedro? E aí é Penarol. Desde quando? Desde sempre. Puta que pariu. Era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado então pela sua participação aqui no nosso querido programinha, nosso Pretinho Básico. Volte amanhã às 18h30, esteja aí conosco. Bom, obrigado, doutor. Amanhã o doutor Assou estará reprise, conosco às 13h30 e às 18h30. Vou enganar mesmo, então, doutor. Não é legal. Pode ouvir que eu vou estar lá. Não é legal, doutor Assou, fazer isso. Deixa eu dar um toque aqui que cada vez mais mulheres fazem plástica como vingança contra o ex. Ah, para! Mas que uma pesquisa do jornal Daily Mail revelou uma nova tendência na área da cirurgia plástica. Super tendência. É uma tendência. De acordo com o levantamento, 25% das pessoas que fazem cirurgia plástica na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido, são mulheres divorciadas. Olha aí. A grande maioria admite que se submeteu aos procedimentos para surpreender ou fazer com que o companheiro se arrependesse. Ah, mas tem que dar o levante mesmo, cara. Tem que dar o levante. Atenção, pessoal, tem que dar o levante. Vai, vai, cá pra nós, né? O que seria isso? A mulher levante, ficou ali 10 anos. Já deu o levante, porra? 10, 15, 20 anos, sei lá quanto tempo. Sim. Casada com o cara. Já não, eu tenho uma, não eu se aguentava mais. Eu tenho um amigo que diz, não dá pra acreditar mais em mulher de roupa. Aí ela sai. É, também tem isso. Aí ela tava judiada. Tava toda lá, toda. Toda judiada. Desgraçada, tu olhava, mas que desgraça, mulher. Aí aparece bonitinha que de uma que hora fazer, pra outra. O que vai fazer? Dá um levante, bota tudo no lugar. Vai recalchutar. Dá um ergue essa hora. Que muitas mulheres acham que se mudarem o visual vão acabar por provocar, instigar ou ressuscitar o desejo do ex. Ah, pode ser. Mas é que muitas vezes o desejo do cara pela mulher morre, não pelo físico, e sim pelo comportamento. Sem mais para o momento. Vamos lá. Baita frase! Baita! É teta! Acabou. Oi, amigos do PB. Os caras vão dar euforia e depressão em um segundo. Oi, amigos do PB. Então vamos de novo. Vai, Eterna! Oi, amigos do PB! Tá bom, sim? Tá bom. É que tá sem bom. A trilha não é, combina. Não tem graça, não, velho. Oi, amigo. Soa falso. Olá, amigos do PB. Em primeiro lugar, queria dizer que não perco um programa de vocês, que pareço uma doida rindo sozinha dentro do carro. Aprendi essas frases e tive que compartilhar com vocês. Não vivo sem chocolate, portanto, prestem atenção. Chocolate! Não acreditem que o chocolate seja um substituto do amor. O amor, que é um substituto do chocolate. Grande abraço a você que gosta só de chocolate. E vice-versa. Existem casos que o chocolate... É 0-0 e vice-versa. Que o chocolate substituiu o amor na vida de várias mulheres. Sabe por quê? O negão chocolate. Lá no Jogava na CBF. Ô, Choco, olha, é bom esse Choco, hein? Outra frase dela. Força é a capacidade de partir uma barra de chocolate em duas e comer apenas uma. Força também é fumar apenas um cigarro no dia. Não faz isso. Isso é força. O detalhe do Santana puxando. Presta atenção, Santana. Para limpar manchas de chocolate, Eu estou lendo o que ela escreveu. Não vou mudar nada da frase que ela criou. Isso me lembra lambadas. Lambada é lindo, né, Caetano? Que isso, Caetano? Gosta de uma lambada? Ah, é lindo. E uma lambida? Que parte? Uma lambida do Caju. Caju é lindo, que barba. Mais uma frase da Flávia Nunes. Ah, que maravilha. Chocolate é mais barato que terapia e você nem precisa agendar consulta. Mais uma vez o chocolate, aquele que eu falei, né? A mulher é dona da Nestlé, meu. Querido amigo. Beijão a todos, Flávia Nunes, que mandou este e-mail. Muito bem, Flávia. Muito chocolate pra ti. E aí, Cajazinho? Quer falar? Vai ou tá com medo? Paralisou, Cajazinho. Eu tô com medo, mas eu vou. Vou tentar. Feito! Depois de dois dias de namoro. 20 graus. Depois de dois dias de namoro, um casal decide se casar. Dois dias? Dois dias. Primeiro, a Suzana Vieira. Foi o pai do futuro marido. Olha, meu filho, você não vai poder se casar. Ah, mas por quê, pai? Porque ela é sua irmã. Caraca, louco. O noivo saiu indignado, foi falar com a mãe. Mãe, eu não vou poder casar, minha noiva é minha irmã. Não, não, eu ouvi a conversa. Pode casar, tu não é filho do teu pai. Acontece. Que situação, muito hein, bom. Mano? Situação. Vou gravar as cantadinhas, vai, gente. Amanhã é feriado, vamos lá, é tipo sexta. Cantadinhas. Olá, Pedrinho, tem 14 anos, é o Arthur, tá lá, mandou, meu, Arthur. Gatíssimas. Tá lá, você é um manicômio? Não. Porque você é uma coisa de louco, tá lá, gatíssimas, gatíssimas, foda. Se você fosse um tempo verbal, ia ser o pretérito mais do que perfeito, só. Gatíssimas, você não é um ponto de encontro de duas retas, mas você está no ponto, toda. Essa era melhor assim, né? Você não é uma parada de ônibus, mas está no ponto, toda. Tem 14 anos, tá aprendendo. Tá, tá bom, tá, tá bom. Tá indo, é, tá lá. Tá bem, tá bem. Manda um. Manda ver. Ai, Dedê. Ai, Dedê. Vou pensar no colégio das aplicações, tá lá, de um. Abre teu olho, Magnata. Ah, já fez, já mandou, né, Magnata? Abre teu olho, vou usar mais ano que vou cair nas segundas divisões, ah, Arthur, tá lá. Ah, Jesus. Eu queria só salientar, só dizer pra audiência, dividir com a audiência da emoção da visita que estamos recebendo neste momento do helicóptero. Ah, é verdade. Que eu não sei se é o helicóptero da Atlântida ou o helicóptero da RBS que está parado aqui sobre o estúdio da rádio neste momento. Seja com medo. Seja com medo. Grande abraço ao nosso querido colega e companheiro comandante Sikorsky. É o grande Sikorsky. É demais receber a visita. Sinalzinho de luz. Visita vinda dos céus. É demais. Esse cara tá sempre se coçando. Liga os farolete. Esse é magnata. Vamos dar uma girada aí, meu querido compadre. O ônibus seguia em direção ao Rio de Janeiro e para numa cidadezinha do interior. Aí sobe um nego velho com 3 leitão no colo. O nego velho adora passear com leitão. Um deles devia ser o Dedé. Acho que era da família do Dedé. Ai, Dedé. Ao perceber a cena... Olha, ó, passou. Deu rasante, mano. Ao perceber a cena, um carioca quis logo tirar um sarro do nego velho, né? E aí, meu irmão gaúcho, levando porquinhos pra passear, meu irmão? Rapaz, é que os bichinhos nunca viram o mar, né, querido? Ah, quer dizer que os bichinhos têm nome. É claro, esse aqui se chama sua tia e aquele outro ali, sua avó. Aí o carioca indignado interrompeu o cara e disse, então eu já sei, eu vou adivinhar o nome desse último aí. É sua mãe? Não, não. Esse é seu pai, querido. Tua mãe comeu ontem. Olha o Dedé. Ai, Dedé. Ai, Dedézinho. Cid Moreira. Boa noite. Chega aí, Cid Moreira, tudo bem contigo? Eu estou muito bem na véspera de feriado. Que bom, Cid Moreira. Vai ver o jogo hoje, Cid Moreira? Eu vou afogar o ganso hoje. Boa, Cid Moreira. Boa. Comigo é assim mesmo. Boa, Cid Moreira. Está na nossa hora, né? É a vítima. Está quase na hora, Cid Moreira. Só te chamei para ver se tu estava atento aí. Ah, eu estou atento. Tá bem, eu estou tá atento. Porazinho, não tem mais nada para nós aí? Eu tenho uma velha. Ô, piada velha do Porã! Ficou sozinho. Não dá nada, o pessoal tá acostumado. Eu tô sempre sozinho mesmo. Apoio. Aqui no programa. Desodorantes Eunuco. Agora nas versões Eunuco dele e Eunuco dela. Essa tá boa pra ir pro feriado. Velhinho vai passear na rua e vê um outro velhinho de mãos dadas com um garotinho e pergunta: ei, o seu sobrinho? Não, não, meu filho. Nessa idade você consegue fazer filhos? O segredo é comer bastante pão. Chegando na padaria, o velho compra o tradicional dois pãezinhos, né? Um pra ele, outro pra véia. O padeiro já tava embrulhando os dois pãozinhos. Quando o velho falou: opa, opa, não, não, não. Opa, dois pãozinhos, não. Eu quero 50 pãozinhos. Nossa, tio, 50 pãozinhos vai endurecer a metade. Então me dá logo 100. Ah, chegou a minha hora. Agora sim, Cid Moreira. E acho que hoje nós temos bastante tempo. Tu pode caprichar aí nos teus salmos. Eu imagino que sim. Mas você me vê. Quem é o quê? Não quer, não quer que tu vai sair hoje. Com Maria Judite. A Judite. Bem novinha, Maria Judite. Maria Judite. Mas que belo é nome, hein? Pessoa. Obrigado. Que belo nome. Arranjou um nome bonito. Ah, uma Galetinho, princesa. Galetinho. Ao menos Galetinho. O nome é bonito. É, né? É da chapa dupla? 78 anos. Sim, ela usa a chapa. Em cima e embaixo. Ela usa nas duas partes. Muita vantagem. Sim, ainda, sim. Ela está com 78 anos. Está uma princesinha. Um cheirinho maravilhoso. Deve ser um cheiro bom. E onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão? Nós, eu não posso falar. Então antes, pra jantar. No Barranco. Ah, opa! Em Porto Alegre, é uma churrascaria. Motel Doble Chapa. Posso fazer o salmo, seus babacas? Claro, senhor. Ficam me fazendo perguntas da minha vida pessoal. Mas é que eu nós somos gosto. Todos teus fãs. Mas a tua vida é uma bíblia aberta. Neste domingo, no fantástico, mágico Cronos, desvendo os mistérios da... Cara, quem é esse cabeçudo os aí? Os truques da magia, depois de Mr. M, ergulhando os mistérios para o Brasil inteiro, aqui no fantástico... O mágico Cronos vai mostrar. Calha a boca, eu estou fazendo a chamada. O mágico Cronos vai mostrar como desvendar as saídas que acontecem misteriosas nas noites por aí. A magia de esconder coisas. A magia de fazer aquilo que você nunca imaginou. É uma loucura, hein? É o mágico Cronos. Veja a matéria espetacular depois dos gols do Fantástico. Penharol e Santos na Globo. Agora. Vai agora. Vai passar na RBS TV. Paulo Brito. Vamos assistir. Mas, puta que pariu. Cidão, agora então vamos lá. Tava de saco cheio, eu quero salvos. Vamos lá, claro, mas você não é o que manda aqui. Eu tento, né, Cidão? Então presta atenção para o salmo. Brasil! Neste domingo no Fantástico. Não. É o salmos, cara. Vamos para os salmos. Quem manda é o Rodrigo e diz assim. Olha o pio. Cidão, peraí. Eu não queria te interromper, mas é que tu ficou fazendo aquela patuscada toda em cima da trilha do Fantástico e agora terminou o tempo. Ah, não pode ser verdade. É verdade. Infelizmente. Depois você entra naquela parte que diz, quem já chupou, ficamos vai por chupar aqui. Mais. Infelizmente, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Voltaremos amanhã, em pleno feriado de Corpus Christi, às 13h18, no modo replay. Porque também somos filhos de Deus, merecemos um descansinho, não é verdade? E na sexta-feira, sim, estaremos aqui ao vivo novamente à 13h. Muito obrigado, bom feriado. Se for dirigir, não beba, não corra. Seja consciente ao volante. Lembre-se que de você depende muitas vidas. Valeu, grande abraço, boa noite. E se for grandão, dorri cartão. E você pode chupar.